Vamos imaginar um cenário super comum, mas que, assim, a gente raramente questiona a fundo. Pensa numa entrevista de emprego para uma daquelas vagas bem difíceis. Aquele clima de tensão, né? Isso, total. Ou então pensa na lista de aprovados de um vestibular super concorrido. E aí, quando um candidato não passa, a justificativa que todo mundo aceita, tipo, automaticamente, é que faltou preparo. Pois é, ou faltou mérito, ou a pessoa deu azar mesmo. Exato. O foco fica 100% em quem falhou. Mas a ideia do nosso mergulho profundo de hoje é propor uma inversão total dessa lógica. É pegar quem está escutando a gente do zero e construir uma base sólida. Com certeza. Porque e se essas regras que eliminaram a pessoa não forem neutras, sabe? E se elas foram desenhadas, tipo, décadas ou até séculos antes de a gente nascer? Nossa, sim. Desenhadas especificamente para barrar alguns perfis. E, bom, nossa missão aqui é justamente decodificar esses conceitos clássicos da sociologia, mas um jeito muito prático. Isso mesmo. A gente não vai ficar jogando jargão complicado no ar ou analisando textos soltos. A gente vai montar um raciocínio lógico sobre como essa engrenagem social roda. Perfeito. É uma ferramenta incrível para quem vai encarar uma prova complexa ou para quem só quer entender esse jogo invisível. Então, para começar do começo, a sociedade é esse mar de gente diferente, com vontades diferentes. Por que a gente não vive num caos absoluto todos os dias? Essa é a grande pergunta funcionalista. E para responder, a gente tem que focar no que mantém tudo unido. E a peça-chave aí é o que a gente chama de fato social. Tá, e como a gente pode visualizar esse fato social de um jeito simples? Bom, pensa no fato social como as regras do jogo. São leis, morais, jeitos de agir e pensar que já existiam antes de qualquer um de nós nascer. Tipo a linguagem, o dinheiro. Exato. Quando a gente chega no mundo, a língua portuguesa já está aí, as leis de propriedade já estão aí. E a principal característica desse fato social é que ele exerce coerção sobre todo mundo. Espera aí, vamos desempacotar isso para ficar bem visual para nossa audiência. Então, um fato social seria meio que a lei da gravidade. Ninguém perguntou se a gente concorda com ela. Ninguém assinou um contrato, né? Pois é. Mas se a pessoa decidir ignorar a gravidade e pular da janela, a realidade vai punir essa pessoa na mesma hora, certo? A analogia é excelente. Só que tem um detalhe, uma ressalva aí. A gravidade é física. O fato social é uma força moral. Essa coerção, essa punição, é o grupo se defendendo. Ah, entendi. E como seria isso no dia a dia? Olha, pode ser sutil ou pode ser brutal. Se alguém resolve ir trabalhar num banco usando roupa de banho, a pessoa sofre uma coerção branda, sabe? Risadinhas, olhares tortos. A famosa vergonha alheia, né? A sociedade já pune pelo constrangimento. Perfeito. Agora, se a pessoa ignora as regras e rouba o carro do colega, a coerção vira institucional e severa. Aí entra a polícia, o sistema penal. Ou seja, as instituições, tipo a escola, a família, a justiça, elas funcionam meio que como os fiscais dessas regras invisíveis. Exatamente. Elas formatam a gente desde criança. Só que o maior sucesso da sociedade não é ficar punindo todo mundo o tempo todo. Seria impossível. O sucesso real é quando a gente internaliza a regra. Quando a gente obedece sem nem perceber que está obedecendo. Isso. Isso é a consciência coletiva. É uma bússola moral que todo mundo compartilha. E quando ela é forte, ela gera o que chamamos de solidariedade social. É a cola que une pessoas tão diferentes. Faz muito sentido, mas assim, a gente sabe que essa bússola quebra de vez em quando. Tem crise econômica, confusão política. O que acontece quando essa cola invisível perde o efeito? Aí a gente entra num cenário que é chamado de anomia. E anomia não é só uma rebelião, não é só um protesto, é uma doença da sociedade. É quando as normas perdem a força. Tipo um apagão de regras? Exato. Pensa numa crise de hiperinflação, onde o dinheiro perde o valor do dia para a noite. O que era certo ontem não vale mais hoje. As pessoas perdem a referência e batem cabeça. Nossa, o desespero deve ser enorme. E quem bota ordem na casa no momento de anomia? É aí que o Estado aparece com força. O Estado vira o grande órgão regulador. Ele intervém, coordena as funções e tenta restaurar essa coesão para a máquina não explodir. Caramba, sabe? Ouvindo isso, a sociedade parece uma máquina gigante que controla tudo de cima para baixo. E a gente fica parecendo, sei lá, meio que um zumbi seguindo um roteiro. É, a visão funcionalista passa essa impressão mesmo de uma estrutura muito forte. Mas espera lá. A sociedade não é feita de pessoas que pensam, que têm ambições, que calculam riscos. Onde entra a intenção de cada um nessa história? Essa tua dúvida é a ponte perfeita para a segunda grande teoria que a gente precisa entender. É a chamada sociologia compreensiva. Aqui, a câmera muda de lugar. Como assim? A gente sai da visão do helicóptero. Isso. A gente desce do helicóptero, vai para a rua e coloca uma lente de aumento na pessoa que está segurando o volante. Essa teoria não quer achar leis universais que esmagam todo mundo. Ah, então ela quer entender o porquê das coisas. Exato. Ela foca no sentido, na intenção. A sociedade só existe porque a gente se relaciona e dá um significado para aquilo que a gente faz. Nossa, aqui fica bem mais interessante. Então, em vez de olhar a floresta inteira de longe, a gente agora é meio que um detetive tentando entender por que que cada árvore cresceu torta para um lado específico. Exatamente. E o nosso objeto de estudo passa a ser a ação social. E, ó, um detalhe importante para quem está anotando. Abrir o guarda-chuva porque está chovendo não é ação social, é só um reflexo. Tá, então o que faz uma ação ser social de verdade? Ela precisa ter um sentido focado no outro. A expectativa das outras pessoas tem que estar na jogada. E para a gente conseguir analisar isso, existem tipos diferentes de ação. Os mais famosos são a ação racional com relação a valores e com relação a fins. Vamos miuçar isso. Ação por valores e ação por fins. Como funciona a por valores? A por valores é quando a pessoa age por causa de uma crença muito profunda, sabe? Pode ser religião, ética, política. O resultado final nem importa tanto. Dá um exemplo prático para a gente visualizar. Imagina que alguém descobre um esquema de corrupção enorme na empresa onde trabalha. A pessoa sabe que se denunciar vai ser demitida e vai arrumar um problemão. Aham, o famoso suicídio profissional. Pois é, mas a pessoa denuncia mesmo assim. Por quê? Porque para ela a honestidade é um valor inegociável. Não foi um cálculo financeiro, foi pura fidelidade ao próprio princípio. Uau, ela fez porque era o certo e ponto final. E a ação com relação a fins, essa sua mais calculista? E ela é totalmente calculista. É fria e estratégica. O foco é 100% no resultado. A pessoa traça uma meta e avalia qual é o jeito mais barato e eficiente de chegar lá. Ah, tipo o estudante que está se preparando para o vestibular, né? Perfeito. Imagina um candidato que odeia matemática, mas ama literatura. Só que a prova que vai garantir a vaga dele tem peso 2 em matemática. Já sei. Ele abandona os livros de romance e vai devorar as fórmulas. Exatamente. A paixão perde espaço para o cálculo estratégico. Ele não estuda por amor ao saber. Ele estuda para atingir o fim, que é passar na prova. É uma ação puramente racional com relação a fins. Bom, se a gente aplica essa lente de aumento na sociedade inteira, nós temos milhões de pessoas calculando vantagens todos os dias. Só que o cálculo de um bilionário é muito diferente do cálculo de quem ganha salário mínimo. Sem dúvida. Os pontos de partida são opostos. Então, se está todo mundo correndo atrás dos próprios fins, a trombada não é só um acidente. O conflito é estrutural, né? E é aí que eu te pergunto. Como o Estado age no meio dessa confusão? Porque antes ele era o bombeiro. E agora? Agora a gente troca de lente de novo e entra na perspectiva do conflito de classes. E aqui a gente vai manter uma postura bem descritiva para entender a teoria pura. Esquece aquela ideia do Estado como um juiz neutro e bonzinho. Esquece a família cooperativa. Agora é campo de batalha. Isso mesmo. A sociedade moderna é vista como um lugar fraturado por interesses econômicos. E tem uma ilusão muito bem montada aí, que é a tal da igualdade jurídica. A CIS diz que essa igualdade no papel serve para mascarar uma desigualdade material bizarra na vida real. É, porque falar que duas pessoas são juridicamente iguais na hora de assinar um contrato de trabalho é meio cínico, né? Totalmente. porque uma é dona da fábrica inteira e a outra só tem os próprios braços para trabalhar e tentar não passar fome. Não tem negociação justa aí. E o Estado, nessa visão, ele faz o quê? Ele pesa a balança? Ele não só pesa a balança, como ele atua como uma espécie de comitê executivo da classe dominante. A função dele, desde criar leis até decidir os impostos, é garantir que quem já tem o controle material continue acumulando riqueza. E ele dá um jeito de abafar as revoltas também, né? Exato. Ele usa a polícia, usa a burocracia e vai amortecendo a luta de classes para ninguém derrubar a estrutura. Deixa eu tentar resumir para o pessoal com uma analogia. Nessa visão, o Estado seria como um árbitro de futebol. Ele entra em campo, faz um discurso lindo sobre as regras serem iguais para os dois times. Uhum. Só que, em segredo, ele trabalha para a diretoria de um dos clubes. E durante o jogo, ele só marca aquelas faltinhas no meio de campo, sabe? Para quebrar o ritmo do outro time, sem parecer que é um roubo escandaloso. A analogia é muito boa, mas tem um ajuste fino essencial aí. Nessa teoria, o árbitro não precisa ser secretamente comprado ou ser um supervilão. O negócio é sistêmico. Ah, não é uma teoria da conspiração num porão escuro. Não mesmo. O árbitro só está seguindo o livro de regras. O problema é que o livro de regras já foi escrito pelo time rico séculos atrás. A lei de herança, a proteção absurda de grandes propriedades, a regra já favorece quem tem dinheiro. Caramba, isso é muito profundo. Mas me traz uma dúvida gigante. Se a regra é tão injusta e define se a pessoa vai ter acesso ao hospital bom ou à escola boa, por que as pessoas aceitam isso? É a pergunta de US$ 1 milhão. Pois é. Lembra do nosso exemplo lá do começo, da pessoa que não passou no vestibular? Porque ela olha para o espelho e fala, eu sou um fracasso, em vez de olhar para a estrutura e falar, esse jogo é uma farsa. É aí que entra a nossa quarta e última lente, que é a peça mais sofisticada desse quebra-cabeça. A sociologia da reprodução social. O poder real não precisa usar a polícia todo dia. Ele precisa do consentimento de quem está sendo prejudicado. Uma dominação sutil, invisível. Um sistema operacional rodando no fundo da nossa mente. Uma definição perfeita. O nome técnico para isso é poder simbólico. É o poder de fazer a visão de mundo da elite ser aceita por todo mundo como a única visão certa, natural e baseada no mérito. Então, quem está sofrendo injustiça tem que ser cúmplice para a coisa funcionar? Tragicamente, sim. A pessoa precisa acreditar que a hierarquia é justa. Senão, o sistema desmorona. Mas como isso entra na cabeça de alguém na prática? Ninguém acorda e fala, hoje eu vou ajudar quem me oprime. Não é consciente. É um processo de socialização que a gente explica usando três ferramentas de conceito. Campo, capital e hábitos. Vamos por partes. O campo é a arena de disputa. Tá, tipo o mercado de trabalho, a universidade, a política. Isso. Cada um desses é um campo. E para competir nessas arenas, as pessoas usam o capital. E aqui é o pulo do gato. Capital não é só dinheiro na conta. Ah, então tem outros tipos de capital na jogada. Vários. Tem o capital econômico, claro. Mas o mais forte, muitas vezes, é o capital cultural. É o diploma de uma faculdade de elite, é saber falar 3 idiomas, ter aquele vocabulário bonito numa reunião. O famoso ter berço. E o capital social também, né? Os contatos. Exato. O famoso quem indica. A elite domina porque concentra todos esses capitais juntos. E aí entra a terceira ferramenta, o hábitus, que amarra tudo. E o que é exatamente o hábitus? É o jeito que o seu corpo e a sua mente foram moldados pelo ambiente que você cresceu. É o que faz uma pessoa rica se sentir super confortável, até na postura física, num restaurante caríssimo. E faz outra se sentir tensa e deslocada no mesmo lugar. Nossa, então, juntando tudo, é como se a vida fosse um cassino gigantesco. As mesas são os campos, aí alguns jogadores já nascem e chegam no cassino com montanhas de fichas de todas as cores, que são os capitais. Sim, já chegam com o bolso cheio. E mais do que isso, como eles conhecem os donos do cassino desde criança, eles sabem exatamente como falar com o croupier, sabem a hora certa de blefar com elegância. Esse seria o hábitus. Perfeita conexão. É bem por aí. Aí o outro jogador chega sem ficha nenhuma, tenso, sem entender as regras. Quando ele perde o pouco que tem, o poder simbólico vai lá e sussurra: olha, o jogo foi justo, você perdeu porque não estudou a estratégia direito. E a pessoa acredita. A metáfora do cassino é incrível, mas tem um pequeno truque a mais no poder simbólico. No cassino de verdade, a gente sabe que o jogo é feito para casa ganhar, né? Tem o risco óbvio. É, ninguém é tão inocente assim num cassino real. Na sociedade, o truque do poder simbólico é apagar completamente a visão de que o jogo é roubado. Quando o filho do rico demonstra todo aquele hábitos refinado, a sociedade não enxerga como privilégio acumulado. A sociedade lê aquilo como inteligência pura ou mérito absoluto. Caramba, é a desigualdade se disfarçando de talento. É de tirar o fôlego mesmo. Bom, a gente desmontou muita coisa pesada aqui hoje, e como o foco é ajudar quem está se preparando para uma prova, a gente precisa sintetizar isso. Com certeza. A melhor tática para não confundir na hora da prova é criar 4 gavetas mentais. Posso listar elas rapidinho? Por favor, manda bala. Vamos lá. Gaveta 1. Se a questão fala de regras externas, imposição, instituições evitando a anomia e o caos, que você lembra de fato social e funcionalismo. É a gravidade social. Legal. Qual a segunda gaveta? A 2. Se a questão foca no indivíduo planejando, calculando vantagens ou agindo por valores inegociáveis. Aí você lembra de ação social e sociologia compreensiva. A lente foca na intenção da pessoa. E a gaveta 3? A 3 é a do conflito. Se falar do Estado como um comitê de ricos ou de como a igualdade da lei mascara a pobreza real. Lembra da teoria de classes, do materialismo? Tá, e a última, a do cassino? A gaveta 4. Se a questão perguntar por que a gente acha a desigualdade normal, falar de herança invisível e de dominação sem violência física. A resposta envolve poder simbólico, capitais e hábitos. 4 gavetas incríveis. 4 lentes super afiadas para ler o mundo, os jornais e, claro, gabaritar a prova. Foi fascinante desmontar essas estruturas hoje com você. Ah, o prazer foi todo meu. É muito bom traduzir esses conceitos e ver como eles fazem sentido no nosso dia a dia. E para quem acompanhou a gente até aqui, eu vou deixar uma provocaçãozinha final. Lembra que o poder simbólico só funciona de verdade se a gente não souber que ele existe, certo? Sim, ele exige a nossa ignorância para operar no escuro. Então, depois de escutar esse mergulho inteiro, depois de perceber que o mérito e o sucesso muitas vezes são um jogo de cartas marcadas, será que o poder simbólico sobre quem está ouvindo a gente agora não acabou de ser quebrado? Fica a reflexão. Bons estudos para todo mundo, sucesso nas provas e na leitura da realidade. E até a próxima.